Levanto todo dia, 5 horas da matina. Vou tentar ganhar dinheiro pra sair com a menina. Trabalho todo dia, dou um duro danado. Quando penso na bagaça, só recebo alguns trocados. Aumenta o aluguel, aumenta a condução, aumenta desemprego, vai em alta inflação. Eu já não sei mais o que vou fazer. A minha vida, poder resolver. Minha vida é caso sério, bem pior que adultério. Até minha garota já está fora do sério. Não convido para um chope e nem pra lanchonete. Carrego só cimento na minha caminhonete. Mas quando chega o dia do meu pagamento, eu esqueço a carga que é só cimento. Conto um por um e o dinheiro é meu. Arregalo os olhos, veja no que deu. 13 e 100, que não chega nem a 1000. Cadê o meu dinheiro? 13 e 100, que não chega nem a 1000. Cadê o meu dinheiro? Bom amigo sempre avisa, esperta quem se toca. E eu novamente fiz a conta na padoca. Mandado por ninguém, se fosse nos vinténs, a pura e viva nota que eu gastava era de 100. 105 de cerveja, batida com cereja. Onde você andou? Te faço um convite. Me diga como foi o dia em que nasci e o que tanto faço perdido por aqui. Paguei aquela conta com cheque predatado. Dei uma desculpa, pagamento atrasado. Ajunto meus pedaços e volto a trabalhar. Se der um feriado, uma praia eu vou pegar. A garota se arruma, eu fico maioral. Hoje é dia 9, amanhã eu tô legal. Mas quando chega o dia do meu pagamento, conto todo mês o mesmo sofrimento. Fico iludido, o dinheiro é meu. Conto um por um e veja no que deu. 13 e 100, que não chegam nem a 1000. Cadê o meu dinheiro? 13 e 100, não chegam nem a 1000. Cadê o meu dinheiro? Meu nome é Pedro, sou Pepeu para você. Sempre estive ao seu lado, só você que não me vê. Se somos um, eu só quero saber. Se me acompanha no pote, que agora eu vou fazer. The award, walk on Valley Street. Ten review, Paul, later fit, come on, have a fit. I try to fit it down, ain't this here, ain't my world, too square to everywhere.